carreguem nas mochilas, tendas e bicicletas. Sejam sonhadores, aventureiros e atletas. Balas, raquetes, pranchas, velas e rodas. Dê-nos o que quiserem que eu não sou de modas. Com velocidade igual à de um furacão e com tanta energia como a fúria de um vulcão. Pratica com o pinote. Yeah, pratica. O pinto radical. É radical. Muita ação e movimento. É fenomenal. Pratica com o pinote. Yeah, pratica. O pinto radical. Muita ação e movimento. É fenomenal. A água para curtir, seja no mar ou no rio. Se estiveres em movimento, nunca vais sentir o frio. Surf, mergulho, caiaque ou natação. É a água para curtir, seja inverno ou seja verão. No ar vamos voar, saltar, flutuar. O céu vamos rasgar. Parapente, asa delta ou até skate. Cortaremos o ar até que o sol se deite. Pratica com o pinote. Yeah, pratica. O pinto radical. Radical. Muita ação e movimento. É fenomenal. Pratica com o pinote. Yeah, pratica com o pinote. O pinto radical. Pinote. Muita ação e movimento. Movimento. É fenomenal. Cuidado, fecha os olhos, tem cuidado que eu vou a passar. Não me leves a mal, eu não vou ficar. Eu vou abalar. Radical, está mesmo a dar. Vai chegar, não vai chegar. E a alta montanha fez-se para conquistar. Com grutas, cavernas e mistérios para explorar. Caminhar e acampar, mas quando cai a neve, fixe mesmo a esquiar. Desenvolves o teu corpo e assim cresces melhor. Ser forte e corajoso e viver com mais valor. Ganhar ou perder, isso é pouco importante. Desenvolves a mente e cresces mais confiante. Pratica com o pinote. Pratica com o pinote. O pinto radical. Radical. Muita ação e movimento. Muita ação e movimento. É fenomenal. Pratica com o pinote. Yeah, pratica com o pinote. O pinto radical. Muita ação e movimento. Muita ação. É fenomenal. Muita ação. Radical é o meu nome do meio. Toma nota do meu paleio e não leves a mal. Não importa vencer, mas ser melhor. Yeah! Pratica com o pinote.